me tocou. Fui atender na madrugada. Quero estar com você. Eu preciso de você agora. Beijos toda hora, segundo por segundo na memória. Toda cor me lembra os seus olhos. Eu sei que vou. Quero estar com você. Eu preciso de você agora. Por favor, meu bem, não vá embora. O tempo vai passando nos relógios. Encontro seus beijos toda hora. Eu preciso de você. energia. Quando peguei de leve a tua mão, a noite inteira passa num segundo. O tempo voa mais do que a canção. Quase no fim da festa, num beijo tão você se rendeu. Na minha fantasia, o mundo era você e eu. Eu perguntava, do you wanna dance? E te abraçava, do you wanna dance? Lembrar você, o sonho mais me faz mal. Eu perguntava, do you wanna dance? bossa nova, bossa nova, qualquer nota. Eu quero você na veia. E a vida passa na TV, e meu caso é com você. Fico louco sem saber. Sim pro sol, sim pra lua, eu quero você toda nua. Sim pra tudo que você quiser. Inocência e o complexo de decência no meio do salão. E a vida passa na TV, e meu caso é com você. Fico louco sem saber. Sim pro sol, sim pra lua, eu quero você toda nua. Sim pra tudo que você quiser. Hoje é festa na floresta, toda tribo ateia som, toda taba ateia sol. Só tomando água de coco, infeliz de quem tá triste no meio dessa Cidade. Cidade. We'll be right back. I will be there. deixou a rua subindo uma canção. You know. Amor de verão. cidade. Você olhou, fez que não me viu. Foi como se eu não chegasse. Rádio Cidade. Cidade. I want you to show me. Rádio Cidade. I'm with you all the way.

De repente você revelou minha cor de rosa. Você pensa que tudo passou, mas você não passa. Você me abraça e eu sou carinhosa. Não vai ser fácil me deixar. Estou fora de mim, por aí, com você por dentro. Vou ao centro do que não se vê, mas se lê no vento. Nesse momento eu sou venenosa. Você não vai me esquecer agora. Não pense mais, foi a minha intuição. Nunca se desvenda o coração assim. Olhe pra mim, sobram 5 palavras, desejo só, não basta. Ah, ah, ah, ah. De repente você revelou minha cor de rosa. Você pensa que tudo passou, mas você não passa. Você me abraça e eu sou carinhosa. Não vai ser fácil me deixar. Estou fora de mim, por aí.